letra de aquela que vem a colar. Da pretinha da Angola de Urumarizá. Letra de aquela que vem a colar. É a pretinha da Angola de Urumarizá. De Urumarizá, de Urumarizá. É a pretinha da Angola de Urumarizá. De Urumarizá, de Urumarizá. É a pretinha da Angola de Urumarizá. Subi pelo topo, desci pelo galho. Morena, me apaga, senão eu caio. Senão eu caio, senão eu caio. Morena, me agarra, senão eu caio. Senão eu caio, senão eu caio. Oi, morena, me agarra, senão eu caio. Subi pelo topo, desci pelo galho. Oi, morena, me agarra, senão eu caio. Senão eu caio, senão eu caio. Morena, me agarra, senão eu caio. Senão eu caio, senão eu caio. Oi, morena, me agarra, senão eu caio. A pretinha da Angola, oxalá. Preta ficou, oxalá. As pretinhas da Angola, oxalá. Preta ficou, oxalá. Quem matou, quem roubou as pretinhas da Angola, oxalá ficou. Quem matou, quem roubou as pretinhas da Angola, oxalá ficou. Estava na minha roça, marimbondo me ferrou. Estava na minha roça, marimbondo me ferrou. Me ferrou na minha testa. Me ferrou no pescoço. Me ferrou no meu peito. Me ferrou na barriga. Me ferrou no gostoso. Me ferrou no gostoso. Me ferrou no gostoso.